Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 6! Meu nome é Ed The Drummer e assim como a Mirella, eu também escutava Sandy Junior quando pequeno. É isso aí, eu sou a Mirella e eu sempre passo creme nas mãos. Eu sou o Michel e a cada manhã eu acordo com uma música diferente na cabeça. Hoje era LS Jack ou Carla, não sei se... Carla, sei lá como é que é o nome dessa música. Ô Carla, essa todo verdade. Dia uma música. Sabe o que me lembrou agora? Para. A música O Papo de Jacaré. Quê? Não conheço. Não é da era Pio Bloco. Diga aí, Juliver, o que é? Bom, meu nome é Juliver e... Então, tava lua cheia do Sandy Júnior, gente. Meu Deus, tem uma voz de Sandy Júnior? Opa! E no episódio de hoje... Vamos falar sobre um assunto bem pegado, como sempre. Hoje vamos falar sobre música. Mais particularmente, necessariamente... Sobre Sandy Júnior? Não, tô brincando. Não. Particularmente sobre músicas que marcaram as nossas vidas. Funk. Não, na verdade, marcaram as nossas vidas, mas sobre músicas. Bom, depois eu explico, né? Mas me diz uma coisa, já que na introdução ninguém falou sobre Sandy Júnior... O que que vocês conhecem de Sandy Júnior, Júlio? Tu que tá dando. Eles eram uma dupla. Ah, e de irmãos. E um era menino e outro menina. Ou não, né? Isso não se sabe, né? O quê? O Júnior, vai saber. Né? Bom. É isso que tu agora, tá falando. Parei. Eu sei que o Júnior, ele tocava bateria e guitarra. Isso. Tu sabe que a gente é muito famoso, ou talvez a gente pode ficar mais famoso ainda. E se o Júnior estiver ouvindo, Júnior, desculpa, ah, sabe? Ele pode me processar, desculpa aí, viu? Sabe que. Vamos esquecer de editar. Mas a gente pode chamar a Sandy de Devassa. Podemos mandar um lado Devassa. Falei com o meu advogado. Tá beleza, Edson! Então, João, opa, o João não está novamente conosco hoje. Ah, João, tu foi mordido por um cavalo, ficou uma semana no hospital e não voltou ainda, cara. Eu nem fui te visitar. Que te mexeu na mão de novo. Ah, hoje não. Estamos... Tá faltando mais gente hoje. Hoje ainda tá faltando o João, Aline. Dandeco, Vida Louca. Temos o Diogo faltando Diogo, também. Tá. Diogo anda trabalhando demais, eu acho não, que ele quer ficar rico. E hoje tinha uma... Não. Uma celebração importante lá na tribo dele, acho que faz dias que não chove lá. É o ritual da chuva, É porque não chove. Falando em chuva, pessoal, estamos numa seca aqui, né, cara? Tá, uma estiagem aqui. E o Windows 7, né, pra quem usa o Windows 7, aquela previsão do tempo é furada, né? Porque de sábado até hoje era pra estar caindo um temporal, né? Eu vou ser sincero com você. Eu não uso Windows, eu uso Mac, me desculpa. É, eu falei que tá metido. Mas beleza, então. Como eu tava falando, que eu não falei, por isso eu vou falar agora. Hoje o assunto, vamos falar então sobre música, né? E vai ser particularmente quando as músicas marcaram a nossa vida, né? Só pra explicar pra vocês então como é a dinâmica. É basicamente assim, por exemplo... Bom, teve uma parte da minha vida, assim, uma época que teve essa música que eu achava legal, porque a letra falava de alguma coisa. Ou em outra época da minha vida teve essa música que eu achava... que era importante pra mim por causa de algum outro motivo, ou essa música, outra, tem uma letra que marcou uma fase, assim, entendeu? Então, basicamente assim, né? Então, eu sei que a Mirella já tá preparada, porque a Mirella, ela é quase uma advogada. E escutava Spice no quê? Como é que é? Opa! Vou começar a entregar. Tem uma coisa de LOL ali, eu escutei. Sandy Júnior não é pior, hein? Tem coisa pior. Tem coisa pior. Não, eu acho que quando eu era uma criança, assim... Hoje, se eu fosse criança, eu escutaria Restart, assim. Eu era uma criança muito infeliz musicalmente. Então, nós morávamos no prédio, a gente tinha o grupinho das Spice, né? No caso, era eu, a minha irmã, as duas meninas do outro apartamento e uma outra menina. Então, assim, ó, eu e uma outra, a gente sempre brigava pra ser a Vicky, no Deixa caso. Deixa ela falar, meu. Vitória, é que eu tô fazendo fundido. É isso aí, é o fundo musical, tá certo. Todo mas mundo a, gente sempre, a gente sempre brigava pra ser uma lá, a Vicky, no caso que hoje é a Victoria Beckham. A Vanda queria casar com o David Beckham. Victoria Beckham. Aí depois, então, eu cresci, assim, escutando o Sandy Júnior, e graças a Deus eu fiz aula de violão, e o meu professor, além de me dar aulas de violão, ele me deu uma educação musical. Opa! Opa! Então, tipo, chamou os caras de mal educado. Que amei! Mais ou menos. É, isso aí, bem isso mesmo. Aí, assim... Firma, né? A pior é isso. Como eu escutava, eu tenho propriedade pra falar, então... Opa! Ô, louco! É isso aí. Mas enfim, então aqui eu comecei a melhorar, assim, o meu gosto musical e comecei, né, a escutar várias coisas, assim, que eu acho que tem muito mais qualidade, eu acho, né, eu tenho certeza. E é isso aí, né, mas eu acho que o Duda tem a melhor história aí com música que vai contar pra nós, né, Duda? Opa! Eu vou jogar pra ti. Tá bom, então. Essa eu quero... tem que contar. Não, eu só queria dizer sim que... Eu essa... queria dizer que o Duda tem um tecladinho em casa do Sandy Júnior. Ele tem um teclado que liga as teclinhas pra tocar. Põe da tenda na tenda. Não, não dá pra dar crédito pra um cara desse. Vamos ser sinceros. Primeiro, o teclado não é meu. Ah, é da minha irmã. Não, é dele, não pro, não é sempre dele. Assim, não. Até tá, ontem. Eu vou... O teclado não é meu, é da minha irmã, tá? Se vocês quiserem, podem perguntar pra ela. O Twitter dela é @pqgiiu. Perguntem pra ela pra ver se não é dela o teclado. É difícil, né? Tipo, sei lá. Tem um homem de muita coragem, ela pode fazer o que ela quiser nesse momento. Ela pode responder o que ela quiser pra qualquer um. Não, mas se ela mentir, aproveita, ela tá pecando. Aproveita. Se ela mentir, ela tá pecando. Então eu sinto muito, né? Então, como eu estava falando, a amiga, ela falou das Spices, né? Vai dizer que tu também gostava. Não, só quero dizer assim que... talvez é... Tu era um menudo. É, era um menudo. Dominó, dominó. É até entendível, né? Por causa que Spice Girls, né, nos anos 90, fizeram muito sucesso, né? Com certeza. Por exemplo, todo mundo conhece apenas a música Wannabe, né? Eu não conheço. É, que diz assim lá que você, a amizade nunca acaba. Eu só sei disso aí. Nem eu sabia Friendship disso. Nem eu sabia disso. Eu sei por causa que outro dia... se manifestando. É. Outro dia eu acompanho esses blogs, né, de tecnologia. De meninas. E aí de vez em quando eles fazem, ah, não sei o que, alguma coisa de nostalgia, assim. Aí um dia apareceu o quê? Essas coisas assim. Mas... acabei lendo, né? Mas tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho duas músicas assim que marcaram assim umas fases da minha vida. Eu quero falar uma agora e depois vocês falam, depois eu falo da outra, né? Pra não ficar só eu falando, como sempre, né? Opa. Eu sou uma pessoa que fala bastante. Hoje não tenho o Diogo pra finalizar, como no último podcast. Opa. Né? Pra finalizar as coisas e tal. A gente precisa de um cara desse. O Diogo é um finalista, né? Filho do Zé Finaleiro. Não, mas então, como vocês podem lembrar do último podcast que eu falei, dos Metallica e tal, né? Uma das bandas, assim, que eu mais gostava, assim, era a Metallica, né? Tipo, a old school thrash metal, né? Claro que eu acho muito... Eu gosto também de Megadeth, né? Repita pausadamente. O thrash metal old school, entendeu? Foi as primeiras bandas de thrash metal. Metallica, Slayer... Não conhece nada disso aí, né? Caramba, cara, depois disso... Tanto que o Metallica hoje faz parte do Big Four, né? Que é Metallica, Slayer, o Anthrax e o Megadeth, né? Big Four. Eu gosto só Metallica e Megadeth, mas o Slayer eu não curto muito, assim, porque eles são meio satânicos, cara. É. Então, tinha uma música do Metallica que me marcou bastante, assim, uma época da minha vida, na época que eu tocava, né, bateria, né? Um pouquinho depois da época de Dorginho Podreira, né? Na época que eu tava começando com o Ed de drummer, né? Corporation. Tava mudando. O CNPJ continua o mesmo. Foi, mudou a razão social. Que aí foi a época da Scout, né? Scout, né? Scout. A banda que eu tinha. E a gente tocava pra escolher. Isso é britânico? Sotaque britânico ou sotaque americano? É nórdico. Scout, né? Ok. Correto. Né? Procurem no YouTube os vídeos da Scout. Tem. Como no outro podcast eu recomendo, não faço. Se eu não me engano, acho que não tem no YouTube os vídeos da Scout, cara. Eu nunca coloquei. Nunca coloquei. Mas eu posso colocar, tem DVD, né? Gravar então, para amanhã assim, assistir não vai. Eles gravaram DVD, assim. Não, gravava, tipo, é lógico, né? 5 Pila Fest? Foi? Uma tiragem. Não, 5 Pila Fest, sim, que foi um dos melhores shows da Scout, né? Nós não gravamos, não foi filmado. Mas nessa época a gente tocava particularmente Metallica e Megadeth. Então... Era tributo, praticamente. Quase, né? Tipo, que era o que a gente mais gostava, assim, né? E eu me emocionava muito com a música, assim, porque quem gosta de heavy metal, né? Sabe que se o cara começa tocando guitarra ou bateria, a primeira música que tu aprende Metallica, ou se monta bandinha, né? Que hoje eu não vou mais atrás dessas coisas aí, porque, né, digamos... Eu explico em outro podcast, posso explicar, né? Uhum. Naquela época, assim, por exemplo, eu sei que todo mundo tocava Metallica. Se fosse pra tocar, eu ia tocar Seek and Destroy. E Nothing Else Matters. Nem tanto. Pra banda, assim, show não. Ou Enter Sandman. Ah, né? Sim, essa. E o Black Album, querendo ou não, Era um álbum assim que, por exemplo, tu pega Iron Maiden, o álbum que os posers escutam é The Number of the Best of the Beast, né? E o Black Album do Metallica era o álbum dos posers, né? Porque é o que todo mundo conhecia. Porque daqui a pouco os caras vão jogar pedra em mim. Mas tudo bem. Não, isso aqui é tudo virtual. Então, era o Enter Sandman que o pessoal mesmo tocava. E eu, cara, a música que eu mais gostava era Sabotage. Eu gostava de Sepultura, por causa da bateria. Era a música mais pesada do álbum. Então era uma música que eu gostava bastante, assim, de tocar, assim. E foi a primeira música, assim, do Metallica que eu aprendi a tocar. E eu tocava igual, assim, né? Diga-se de passagem. Eu acho que foi uma das únicas músicas, teve Oni também, mas uma das únicas músicas, assim, que até hoje, assim, uma das poucas, que eu tirei, assim, igual o CD, né? Porque, assim, era... Era tão fácil que deu pra tirar. Também. Não, mas tinha umas viradas lá. Não, é fácil, porque ela é só... Corte rápido, tramontinho. Tum, tá. Ela é só essa assim, né? Boa, fazendo merchan. Ela é pum pá, né? Mas tinha umas viradinhas lá que não é qualquer um que fazia igual, né? Uhum. E daí, baca, eu me emocionava tocando essa música. Eu me emocionava a tal ponto que eu fui no show do Metallica quando eles iam pra Porto Alegre. Tá, agora foi em 2010, acho. E quando começaram a tocar aquela música, cara... Chorei. Cara, a emoção foi tanta porque, sim, sei lá, essa música... Pra vocês verem como é que marcou a minha vida essa música. E, bah, me caiu as lágrimas, assim. Ah, Ed de Drummer chora, meu Deus do céu. Nunca vi isso, hein? Emoção, assim, eu vou dizer pra você, se você não chora, você está com um vazio tão enorme dentro do seu interior... Que você não deixa, né, a emoção que não tem agir alma. No seu coração, você não tem alma. Seu vazio tá tão seco. Então, tá, mas aí tu pode perguntar, mas o que fala a música, né? Não sei o quê. Uma das coisas legais que eu gostava... Então eu te pergunto, o que fala a música, assim? É, então uma das coisas legais que eu gostava no Megadeth, que o Megadeth depois que o Mustaine se converteu, né? Que o Mustaine é o frontman do Megadeth, ele é convertido. O pessoal da Metallica acredito que não. Mas o legal é que Metallica e Megadeth, a maioria das músicas deles, eles não falam de demônios e tal. Então eu não vejo o problema tu escutar. Uma coisa é tu escutar uma música que fala mal da Bíblia, de Deus. Né? Highway to Hell. É, coisa assim. Ou tu falar uma música que fala só de demônio, né, cultuando. Ou essas músicas que tem, sei lá, coisa... Tipo Michel Teló, que não honra o nome que tem. Ah, isso pra mim é satânico. Então, é legal que as músicas deles, assim, tipo, era tudo assim, que nem Metallica. Essa Sabotage é uma música meio que depressiva, assim, né? Então, a tradução é triste, mas verdade, né? Então fala. Tu pode ter várias formas de interpretar a música, né? Mas uma das formas é tu olhar ali que, por exemplo, naquela época que eu comecei a tocar essa música, né? Eu não era... cristão ainda, não tinha aceitado Cristo ainda, já conhecia, como eu falei no último podcast, mas eu vivia assim uma vida que era, por exemplo, eu era amigo de todo mundo, mas ele era meu amigo. E essa música, por exemplo, a letra dela fala, por exemplo, que eu sou o seu sonho, né? Então ela fala assim várias coisas que acontecem assim na vida, e tu pode atrelar ela, por exemplo, a drogas, como quando ele diz que eu sou a sua máscara, né? Então uma forma de tu ser uma máscara para as pessoas. Também pode ser como se ele estivesse falando para uma outra pessoa que ele admira. Mas para mim era legal porque falava assim, ela fala de várias coisas na música. Tu demonstra assim uma vida de uma pessoa que aquilo é a realidade da vida dela e é triste, mas é verdadeiro. Então, se tu pesquisar a letra dela em português, ela fala de várias coisas, mas eu gostava dela, eu gostava mais por causa da música mesmo. Depois eu fui ver a letra assim, ah, cara, mas é triste, mas é verdade, né? Então, não que exatamente toda letra tenha a ver comigo. E uma das partes que nem ali que eu falei, você é essa minha máscara, né? Não sei o quê. You are my mask, you might cover my shoulder, né? Falava assim. Eu era uma pessoa que gostava de manipular as pessoas, assim, sabe? Manipulador, assim. Então... Temos uma confissão grave opa, aqui. Opa. Então, assim, manipulava as pessoas naquela... Será que eu já fui manipulado por aí de droga? Ah, não, depois eu parei com isso daí. Então eu conseguia... então, tipo, meio que eu me escondia atrás de uma marca, assim, também. Então, bastante coisa assim acontecia. Mas a emoção mesmo, assim, a marcação, assim, era o peso da música, assim, a música, assim, a questão da bateria, coisa tal, assim, mesmo. Então, é algo, assim, que marcou, assim, mesmo. Intenso. Tu, Júlio, tu que era da galera do futebol, né? Eu sei que futebol só rola pagode, né? Pagodão. Boleiro, pagodão. Vai dizer que tu tinha só música de pagode marcando tua vida. Só no cavaco. Chora, cavaco. Tinha uma música que meu irmão gostava bastante, né? Que era... Meu falecido irmão. Que era... Uma música do Zeca Pagodinho. Que era Deixa a Vida Me Levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que eu. E essa música eu também escutava bastante ela. Não sei porque, pra ser bem sincero, mas eu gostava dela e cantava bem alto. Quando tava tocando, se tivesse uma rodinha de samba com... Uma birita no meio. Nada. Dentro do alojamento eu não tinha. Mas Zeca Pagodinho, sem cerveja, cara, não dá pra imaginar. É uma coisa junto com a outra. Não, não é que nego que já teve, né? Mas não dentro do outra confissão. Não, quero ver os diretores lá, os treinadores, os professores. Não, mas é isso que tá. Não dentro do alojamento. Foi numa laje com churrasquinho ligado. Tem todo o ambiente, né? Quando eu via a música, eu já saía gritando. Na frente do piscinão de Ramos. Com as mulatas dançando. Você é próprio na mão e deixa a vida me levar. O vento pra lá pra cá. Não, brincadeira. Não, mas essa música realmente fala, digamos, eu não sei, Júlio, tu pode explicar pra gente, mas ela fala realmente tu deixar a tua vida... Pra tu fazer tudo que você quer, né? O que aparecer ali na hora, tu faz. Então eu escutava bastante, gostava, porque era uma música também que o meu irmão escutava bastante, né, enquanto ele era vivo. Mas eu também me identificava com ela, porque eu, quando tava sozinho no... morando em outra cidade, longe da minha família, eu escutava ela e fazia o que eu queria ali na hora. Então, não tinha esse negócio de me policiar, ou de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Simplesmente fazia o que tinha vontade. Mas uma música agora sério, que me dá forças, assim, quando eu tô mal, tô triste, é uma música que eu não esqueço até hoje, assim. É uma música do Matos Nascimento, ela é cristã. Chamada Geração de Davi. Entregue a sua vida a Ele, confie nele, tudo mais Ele fará. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor Jesus. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem... Nunca escutei. Se não, nunca escutaram, procure. Canta o trechinho aí, Júlio, pra não saber qual. Cantar é melhor não, senão enquanto ele assistindo, vão sair. Ele diz assim que quando tudo está perdido em nossas vidas, né, e a gente não tem mais forças pra orar, faça como fizeram Paulo e Silas, né, que mesmo que custassem suas vidas, louvassem o Senhor até o chão tremer, né. E é isso, tipo, eu muitas vezes me peguei sem forças, me peguei sem rumo, né? E eu escutava essa música e aquilo dava um ânimo pra continuar, sabe? Pra fazer alguma coisa. Então, essa é uma música que até hoje eu tenho ela no computador e eu escuto, ponho no último volume, porque não sei o motivo principal, mas é uma música que um dia eu me identifico com a letra e canto bem alto, né? Quando eu tô sozinho, pra segurança de todos. Ainda bem que ele faz isso. De vez em quando eu incomodo. Mas é uma música onde eu tiro minhas forças e pra mim ela é muito especial. Eu depois ele fala da Michelle no estoque, né? mas aí eu estou sozinho, né? Pra quem não sabe, Michelle é a irmã do boleiro. E não queiram ouvir ela cantando. Assim. Que isso, rapaz. É uma música que eu escutei ainda na Igreja da Graça, né? Na Igreja Universal da Graça. Lá foi onde eu conheci o próprio Matos Nascimento e... Ô, louco! Ó, pegou um autógrafo. Isso, não, só vi ele. Tu também é famoso? Foi onde eu vi ele cantando e... Especial, ele cantou até essa música no dia que ele foi, porque depois acho que nunca mais apareceu lá. Nunca mais ou eu nunca mais tava presente, né? E a letra, ela é bem bonita. procurem a letra e escutem, porque vale a pena. É uma música que dá ânimo, que põe a gente pra cima. Gente paga a nossa alegria, né? Sempre. E você, Michel? Ah, cara, eu tá louco. Sério, quando falaram que esse era o tema do podcast, eu até pensei de não participar. Por incrível que pareça, porque eu cresci com música do meu lado. Mas eu nem sei, cara. Michel, certo que vai dizer uma do Hilson. Não, aí que tá, porque a minha dificuldade é essa, eu não tenho uma música, sabe? Acho que uma das coisas tu não que... tem, quem tem é os outros, né? É, na verdade eu tenho, só que tá tudo na minha cabeça, não coloco pra fora, e é isso. Opa. Que eu ia falar mesmo. Opa, é. Intimou, hein? Intimei. Ó, se confesse agora também. Qual que é, tipo assim, a... Apagar três das Maria e dois Pai Nosso. Que é isso, mas sou um cristão, não religioso. Legalismo. É, religiosidade. Minha mãe uma vez falou pra mim assim, Michel, por que que... Acho que nem sei se ela lembra ainda, e... Talvez não tenha nem tenha sido ela, porque foi muito tempo atrás, quando era pequenininho. Ela tá escutando. É. Michel, por que que tu fica escutando essas músicas aí, em vez de escutar isso aí? Por que tu não faz as tuas próprias músicas? Depois de um tempo eu parei, pois é, isso é verdade, né, cara? Aí, alguém já assistiu aquele filme O Som do Coração? Cara, eu tô pra assistir esse filme. Tu sabe? Eu nunca assisti, eu assisti. Cara, se tu assistir esse filme, tu vai chorar de novo, cara. Eu assisti mais. Mas eles tocam o Sabatru, meu? Ó. Que isso? E eu chorei, confesso. E daí, não é que nem no filme, só não vou dizer que eu sou guri, porque tá louco, longe disso aí. Mas é assim, tô vivendo um mundo de música, que a cada dia tô acordo com música na cabeça. Que nem eu disse, hoje eu acordei com a música do Alice Jack na minha hoje cabeça. Hoje eu acordei feliz. Ontem era sei lá que música, amanhã não sei que música vai ser, cara. Eu acordo, abro os olhos, desço da cama, vou escovar os dentes, já vem a música, assim. Eu, primeiro pensamento, vem uma música que eu não sei onde que eu escuto, sei lá. E também é assim pra mim criar as coisas, assim, né? Então... Eu vivo num negócio que é difícil ter uma música só e uma música de alguém. É mais fácil dizer uma melodia, talvez, que me toca, né? Agora, falando em termos que seja mais fácil de entender, pra quem não conhece muito sobre música, eu gostei muito de uma banda que se chamava e que se chama Iron Maiden nos tempos, sei lá. Mas tu não era poser, né? Até os 17 anos, não tinha quase toda a coleção. O que significa ser poser? Poser é o seguinte, por exemplo, isso, bah, eu... É, na minha época de headbanger, né? Você me explica o que é isso também? Que é? Então, na minha época de metaleiro, então... Cara, tu via assim, tu andava na rua, as gurizadinhas, assim, eu tinha 13 anos. Aí as gurizadinhas, menor que eu, então era pivete pra mim. Né? Eu já era pivete, né? Gangue do Pirulito. Então, os caras andavam tudo com camisetinha do Iron Maiden, não sei o que, porque Iron Maiden. Ou Iron Maiden, né? Iron Maiden, não sei o que... Cara, tu ia perguntar alguma coisa pra eles, cara, eles não conheciam, sei lá, o álbum The Number of the Beast, por exemplo. Que não existe, álbum, né? É o primeiro álbum. Ah. É que isso, Michel? Vai lá, eu quero ver se tu sabe. É, não conheciam, tipo, Fear of the Dark, aquele Seven, não sei, é difícil pensar. Seven Songs, não sei o que lá, negocinho, né? Então, tipo, não conheciam. E aí, escuto o Maiden, porque gosto, não sei o quê. Só pra botar uma camiseta do Iron Maiden, né? E aí tu pegava, por exemplo, o Iron Maiden lançou álbuns que eu nem acompanho mais, né? Porque, sei lá, negócio da besta aí. Eu acho legal a melodia das músicas deles. Eles são, né? Legal a melodia. Aí que tá, é isso que eu queria dizer. Só que o problema é as letras, né, cara? Hoje as letras. Na época eu... nem aí, né? Vamos cantar, nem sabia o que significava, né? Mas aí tu pegava, assim, as gurizadas... Lançar, tipo, o Iron Maiden, acho que foi 2007, 2008, lançou um álbum. Tipo, de, ai, o último álbum ali, gostou das últimas músicas ali, com três guitarristas, não sei. Ah, legal, The Number of the Beast, né? 666, não sei o quê. Oh, legal. 666. Isso é poser, né, cara? É os caras que vão pela modinha, né, pela cara? Pela modinha, entendeu? Eu Restart, faço, por exemplo. Fácil de resumir, tá? Gente? Restart também tem alguns caras que é poser, né? O cara não é fã. Falar do modinha antes, é, né? Pô, ele vai pela modinha, pela influência, né? Que ele gosta, assim. Ele vai porque todo mundo gosta e tá beleza, mas ele não conhece. E daí eu conheci, tipo assim, eu nunca tive dinheiro pra comprar nada, né? Porque eu era assim, como eu disse, nunca tive dinheiro também, nem hoje tem. Fiquei claro, porque senão o pessoal vai começar a me pedir dinheiro. Mas naquela época eu não tinha, eu tinha menos ainda. E eu só comprava a revista e tal e gravava CD dos meus amigos. Vamos deixar claro. Dinheiro tu tem, tu só não tem em excesso. Ah, é, claro. Porque senão como é que tu vai viver, né? É, eu tenho minha mãe também, meu pai. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Então eu vivia muito com isso dali. E o que tu disse da melodia, eu acho que foi uma das coisas que mais me tocava e que me toca até hoje, cara. Por incrível que pareça. Eu viciei nesse negócio da Iron Maiden. Então eu não podia ouvir, cara, que eu já ficava doidão, né? Michel pirava no Iron Maiden, cara, era incrível. Mas não porque eu achava o rock pesado, que você vai botar hoje, cara. Acho que é. Cara, tem tanta coisa mais pesada que eu amei. Tu pega os black metal, cara. Não, mas até música popular, daqui a pouco até o Michel Teló tem uma distorção mais com mais drive, né? Porque, tipo, bah, não é o bicho, sabe? Não é aquele negócio não. Assim. Mas a melodia, cara, aquele, o arranjo, sabe? Cara, sempre foi aquele. Sempre mexia comigo lá dentro. E eu escutava dormindo, Iron Maiden, com os fonezinhos assim, escutava e acordava, era a noite toda, ouvindo. E chegou uma época que até que isso começou a me afastar de Deus, não conseguia mais orar porque vinha Iron Maiden na minha cabeça e tal. Aí eu comecei a tomar algumas decisões que isso fica pra um outro podcast, né? Mas as melodias sempre me tocaram. E até hoje, se eu for tocar isso e eu for ouvir alguma coisa do Iron Maiden, eu vou parar pra escutar um pouquinho, vai me chamar a atenção. Não sei porquê, mas pela melodia. E isso foi só com Iron Maiden, não foi mais com nenhuma outra banda. Eu nunca escutei metal, tipo assim, de escutar outras bandas. Eu sempre fui dedicado a uma única banda só. Então eu conhecia mesmo os caras, até o nome da mãe deles. Porque eu só ouvia eles, né? Qual é o nome da mãe deles? Já não lembro mais, porque se eu falar minha mãe ficar brava comigo, ela vai pensar que eu não larguei ainda essa vida do diabo. Que isso? Se Sandy Júnior vai processar, mas... Ah, tu quer falar então, de vida de... Tu quer falar dessas vidas aí, cara? Tu falou que fazia música, também fazia música. Eu fui o escritor e criador de O Papa Morreu, por exemplo. O Papa Morreu. Mas a gente tem que definir o que é música. Mas, pelo menos, as minhas músicas ficaram famosas. Pelo menos no centro ali de Bento Gonçalves, na frente do shopping. No SUSFA. É, no SUSFA. Nunca chegamos a fazer show com essa banda, porque... Nós íamos, a crítica ia cair em cima. É uma música de homenagem. E você, Mirella? Não, mas agora falando sério, assim, de música... Ah, Spice Girls não era sério. Não, era sério, mas assim, tipo, quando pra acho valer bom. Mesmo, assim. Eu acho que sempre tem uma música, assim, que me marca, assim, na vida. Assim, então, uma que eu tô sempre escutando. Ultimamente, eu tô escutando uma que eu descobri, que a Carla Bruni é cantora. Aí eu tô escutando uma música dela. Mas, tipo, é francesa, eu não entendo nada. Eu já pedi pra uma amiga minha me ensinar a cantar. Mas é muito linda. Aí eu só coloco aquela e fico escutando, assim, 15 vezes. Tu tá ouvindo hoje essa? É... Nesse exato momento? Não, agora não. Mas, tipo, em casa, assim, antes de vir. Principalmente enquanto eu tô no banho. Mas, enfim. Opa. Agora, uma música que eu acho que marcou muito a minha vida, assim, foi quando, né, eu decidi, assim, optar por Deus, assim, não importasse o que acontecesse, assim. Abrir mão de muita coisa. Foi aquela... inclusive, assim, foi quando uma pessoa se perdeu no meio do caminho, né? Perdeu a sua vida sem poder ter uma segunda chance de aceitar Cristo ou poder se reconciliar com Cristo. Que isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu acho que caiu a ficha, sabe? E daí, quando isso aconteceu, imagina, a pessoa fica frágil, né? E daí eu me lembrei daquela música que diz assim, que fala sobre a oração de Ezequias, o Toque no Altar, Lembra, Senhor. Que diz assim, Lembra, Senhor, juraste teu amor e nada pode mudar o que sente por mim, nem os meus pecados. Aí um trecho diz assim, Lembra que o meu nome está gravado em tuas mãos. Ou seja, a Bíblia diz, né, que nem, ainda que mamãe se esqueça do seu filho, o Deus não se esqueceria da gente. Então Ezequias, ele ia morrer. Não me lembro, agora eu vou... Bah, não sei exatamente porquê, não me lembro direito. Eu sei que ele ia morrer. E aí ele orou a Deus e pediu que... Ele disse, ó, lembra, Senhor, tudo que eu fiz? Aí Deus deu mais anos de vida pra ele. Então acho que foi... Isso marcou porque foi exatamente o que aconteceu comigo, assim. Bah, que legal. Eu tenho uma música, eu lembrei uma música agora que foi importante pra mim. Só que essa eu acho que ninguém conhece. Coitado do autor, né? Mas é aquela que a gente toca no louvor, assim, que é uma barra antiga pra caramba, que é Recomeçar. Acho que vocês já ouviram. Aquela, é hora de não olhar pra trás. Não olhar para trás. Então, quando eu tava indo viajar, assim, que eu ia ficar um tempo fora da minha cidade, dos meus amigos, da minha casa, da minha família e tal. E daí eu cruzei o negócio do aeroporto, não podia mais voltar. Cara, veio essa música na minha cabeça, assim. É hora de não olhar para trás, seguir a Cristo e nada mais. É isso aí, bah, que bala, hein? Então foi bem naquela hora, assim, pensei, bah, me deu uma força bem grande, assim, naquele momento. Eu peguei, fui, sentei e esperei o avião chegar, que era o que eu tinha que fazer. Mas foi um momento legal, assim. Ah, show de bola. Quem é que é? Tem pessoal me perguntando aí pelo Twitter se eu tenho a carteira de músico. Muito bem, eu posso explicar pra vocês. Pessoal, eu não tenho carteira de músico, né? Não... Eu disse que sim aqui. Tu disse que sim? Não, vou atrás. Então não é só o Michel que mente pra vocês. Tem o Eduardo. Sacaneei. Então assim, pessoal, eu não tenho carteira de músico. Por quê? Porque até algum tempo atrás, bem pouco tempo atrás, não tinha vantagem nenhuma tu ter uma carteira de músico. Não tinha fiscalização. Há um tempão atrás, se tinha alguns benefícios em farmácia, cinema, compra, essas coisas assim. Depois, até isso se perdeu. Então, tu pode tocar em volta, fazer um monte de coisa, tu tem que pagar os teus 100 pila por ano e tu não tem benefício nenhum. Nem fiscalização tem. Então, não fazia muito sentido eu ter e eu não fiz isso, né? Mas meu pai fez carteira de músico, então na família meu pai teve carteira de músico. Quase foi processado porque ele não pagava esses 100 pila por mês. Aí chegou em casa, sei lá, daí ele perdeu a carteira, não tem mais, então meio negócio meio que... Mas eu não tenho, sim. E agora eu acho que, como eu disse, tá mudando, vão ter coisas legais e se tu tá pensando em fazer carteira de músico, faça, porque eu ouvi falar que tu não vai poder tocar mais nem em um barzinho, nem em lugar nenhum, porque vai ter fiscalização, tu vai ter que dar nota fiscal das coisas e pra dar nota fiscal tu vai ter que ter a carteira de NFE, músico. Né? É. Então, se tu é músico e tu quer ganhar uns pila com isso, meu filho, tu vai ter que fazer. Vai ter que perder muito mais pila. Fazendo. Mas acho que não é algo tão caro assim. E também não é tão difícil. Meu pai passou. Mas que a gente falou ali da música, cara, que legal essa frase aí da música, né? É, só olhar pra Cristo e nada mais. Né, cara? Eu achei, bah, isso aí marca bastante mesmo. É, pegado. E, pra mim também tem uma música cristã que marcou, assim, também uma época da minha vida, né? Como todos sabem, né? Metal Nobre na veia, né? Cara, mas divulga o Metal Nobre porque é bom, o Eduardo gosta. Eu também gosto, acho que todo mundo gosta. Então, o Eduardo gosta. É. Eu nunca escutei muito, assim, então não posso. É que o Júlio, né, deixa a vida me levar, é, né? É, cara. Assim, mas o de uma época era meu despertador, aquele... Jerusalém! Ah, clássico, hein? Tá, essa daí não tem como não acordar, né? Isso aí. Quando eles vierem pra cá, eu vou querer um ingresso VIP. Cara, eu nunca vi um show do Metal Nobre, cara. Eu também não vi. Eu sempre... Eu tava pensando se eu tinha visto. Eu não vou dizer que é um sonho, né? Porque, tipo, pra nós, sim, pode ser um sonho, né? Mas eu gostaria muito, sim. Um objetivo, né? Um desejo. É um desejo, sim. Eu gostaria muito de ver um show deles, sim. Conversar com eles, sim. Dizer assim, ó, cara, vocês... Ministério que vocês fazem, né? Muito legal. E qual que é a música, então, que tu gosta deles? Não tem que ser assim, porque... A música, a letra dela, cara... É aquela que tu me mostrou no carro? Essa daí, essa aí, cara, é muito boa essa música. Então essa música é muito boa de vocês. É, e por que marcou minha vida? Essa música, ela fala do quê? Ela fala de uma pessoa cristã, né? Que tinha um namorado, uma namorada. Tu tinha um namorado ou uma namorada, Du? Só pra ficar claro. Eu tinha uma namorada, só que essa música, pelo eu vi que o JT no DVD, nos bônus, ele fala... Que ele falou num show sobre essa música, ele, segundo ele, explicando a música, ele disse que eles receberam um e-mail de uma menina, sim, né? Falando sobre isso e tal. E daí depois eles parece que fizeram a música, né? Então, sim. Créditos a essa menina, então. Que tudo veio partir. Então, dela. Assim, é uma música que fala exatamente uma pessoa cristã que, digamos, que começou a namorar antes da outra pessoa ser cristã. Começou a namorar uma pessoa que não era cristã. E daí a pessoa que não era cristã, digamos, se converteu, entre aspas, né? Uhum. Por causa dessa pessoa. E daí acabou que depois de um tempo... Isso é a história da menina, né? Sim. Depois de um tempo, acabaram, né? O guri não quis mais saber dela e abandonou a vida de cristã. Tava lá só pra ela. Então a música fala exatamente assim... Tipo, tu fez de tudo pela pessoa ali que tu gostava, que tu amava, e essa pessoa, assim, não foi, né? E daí chega um momento que... E daí a música fala, né? Que eu tenho que dizer assim, né? Tipo, o refrão dela. Não me queira mal, né? Mas se Deus não serve pra você, você não serve pra mim. Opa, essa é pegada. Essa é... Pra quem tá pensando em dar um fim no relacionamento aí que não é cristão. E aí ele diz assim, amar a Deus sobretudo para mim é essencial, né? Uhum. Então, não tem que ser assim, né? Então, o que diz a música, não tem que ser assim. Se Deus não serve pra você, você não serve pra mim. Não tem que ser assim. Mas se Deus não serve pra você. Mas se Deus não serve pra você. Você não serve pra mim. Te dou um beijo de adeus e vou. Mas, e bah, e eles, quando eles lançaram, porque agora, quando eles começaram esse negócio social, Twitter, essas coisas, eles lançaram, eles tinham um clipe no YouTube e eles botaram no YouTube deles. Cara, bombou. A crítica caiu em cima, assim. Crítica que eu digo, os internautas acéfalos, uhum, né? Por que eu digo internatas acéfalos? Porque tu tem muita gente na internet que é culta, é inteligente, vai lá e faz sua crítica. Agora, esses internatas acéfalos que eu digo, é o cara que ele vai lá e ele não faz uma crítica construtiva, ele não dá sua opinião. Ele dá a opinião escrachada de palavras torpes, palavrão, sabe? Tipo, uhum, eles ofendem, sim, sim, sabe? Uma coisa é tu dizer assim, olha... Não gostei. Eu não concordo com o que vocês estão falando... Porque eu acho que isso aí vocês estão, talvez, botando coisa na cabeça das pessoas, assim, entendeu? Dizer, ah, Deus não serve, entendeu? Eu não concordo com isso, eu não acredito em Deus, beleza, tua opinião, ok. Agora outra coisa é dizer, não, porque vocês estão sei o quê, isso, aquilo, e teve bastante gente que fez isso. E eles, como cristãos, né, eu não vi nada mal na parte deles, também nas respostas, assim, bem legal. Essa música não marcou pra mim por quê? Porque eu... Como eu falei no último podcast, né, deu o testemunho ali, eu comecei um namoro antes de me converter, assim, antes de ser cristão, né? Será que não foi a tua namorada que escreveu essa música? Não, teria que ter sido eu daí, né? Ah, tá, é que eu não sei o fim, eu não quero adiantar o fim da história. É, não, os daí... Ouvintes... Não, a daí o legal... É, já era noiva. Já era noiva, inclusive. Opa. Eu, inclusive, noivei. Perfeito, aí o negócio é mais compromissado ainda. E o legal é que foi assim. Deixa até apartamento durante já no negócio. Esse relacionamento que eu me converti. Inclusive, me batizei. Uhum. E no começo, tá, eu estava namorando, coisa e tal, já um tempinho daí, um amigo meu, que até hoje eu agradeço por ele ter vindo corrido atrás de mim, veio falar comigo e daí... Comecei a dar uma chance até que eu entendi mesmo. E daí eu disse, pá, eu tenho que falar isso agora porque é minha namorada, né? E daí fui adiante, né? Fui falando, convencendo, sim. E daí ela começou a ir. Só que nem o detalhe. Ela ia por minha causa. Lembra que a gente falou no último podcast? E esse é o maior exemplo que eu tenho. Ela ia por minha causa. Até que chegou o momento que eu comecei a entrar na liderança de jovens, tocar no louvor depois que eu me batizei ali. Tomei um compromisso. E o nosso relacionamento tava me incomodando. Porque chegou um momento, assim, que eu tava querendo crescer e ela não crescia junto, né? Uma parte de momento ela se desviou do caminho, né? Não que ela estivesse sempre no caminho, mas tava indo de carona comigo, né? E aí o que aconteceu foi que eu quis pressionar mais, né? Seguir mais ali, né? Seguiu o caminho certo, sim. E daí ela veio falar pra mim que nunca tinha aceitado, não sei o quê. Então, digamos, metade do relacionamento foi uma mentira, né? Inclusive, eu já tinha noivado porque eu acreditava mesmo que, uhum, ela tinha se convertido. E daí, bah, daí foi um baque, daí comecei a orar por isso, né, conversar com Deus. Só que não adianta, né? Aí até no final, quando eu já tava meio que no final do relacionamento ali, eu tava querendo escrever uma música pra falar pra ela o que eu sentia. Eu tava falando, querendo escrever uma... Eu tava escrevendo, eu já tinha até escrito, escrevi toda a letra. E ia começar a trabalhar nesse momento, porque eu tinha feito uma música, tu viu? Não é só tu que faz música, Michel. É, não, eu sei disso, sim. Eu tinha feito uma música pra ela, que a gente fez. E as minhas músicas não são boas, hein? Um ano de namoro, coisa e tal. Não que a minha fosse tão boa assim. Mas tinha feito, escrito, gravado, tudo, fiz tudo. E eu ia fazer a mesma coisa com outra música, né? Eu ia fazer pra ela de presente de aniversário. Daí ia dizer, ó, é isso aqui. Que presente, né? Que presente, né? E daí, cara, e eu já escutava Metal Nobre há algum tempo já. Bastante tempo já estudava Metal Nobre. Só que essa música já tinha passado pela minha lista de reprodução, por exemplo. Assim. E eu nunca prestei atenção. E até que quando eu tava escrevendo essa música, um dia eu tava escutando, tava achando academia, e começou a tocar essa música, cara. E quando eu tô na academia, assim, eu presto atenção. Tanto que eu escuto podcast na academia. Né? Cara, eu comecei a escutar essa música, eu disse, cara, é isso que eu tô vivendo. E é isso que eu tenho que tomar a decisão. E daí foi que eu comecei a orar mais a Deus, dizer assim, ó, oh, Deus, ó, eu vou saber se é uma data... E assim, eu vou chegar, se até eu vou chegar a conversar com ela, e disse, ó, é aqui, é aqui. Nem precisou. A minha oração foi tão forte que quem acabou comigo foi ela. E daí, Pra vocês terem uma ideia, quando acabou esse relacionamento, que é a maior prova que essa música é real, um fardo enorme saiu das minhas costas, que daí eu pude, sei lá, ter mais intimidade com Deus, crescer mais, porque eu ficava preso, né, a ela, né? Ela me puxava mais do que eu. Mesmo tendo aceitado a Cristo, mesmo, né, querendo fazer o certo, eu ainda tava em cima do muro. Porque o meu mundo era ela. Te puxava pra trás ao invés de crescer contigo. Se vocês pediram, querem ir pro Fábio, que é meu discipulador, líder dos jovens, ali. Se vocês pedirem pra ele, ele vai falar pra vocês. O Duda idolatrava aquela menina. Né? Mais ou menos. O pessoal fala, digamos, que não é pra idolatrar só santo, né? Ou algumas outras coisas, mas a gente tem muita coisa na nossa frente, a gente pode estar idolatrando também. Idolatrando. E eu vivia pra ela, assim, né? Mesmo que depois. No final, assim, do relacionamento, digamos, eu tava mais pra lá do que pra cá, sabe? Eu me afastei dela, até foi por isso que ela quis terminar comigo, né? Por causa desse afastamento, né? Eu mesmo assim existia, sabe? E depois, cara, quando acabou, foi um crescimento. Então, a crítica caiu em cima deles, porque falando essas coisas, mas só que isso é real, acontece. E não é só pra nós cristãos, isso aí é pra qualquer coisa. Por exemplo, não adianta. Deixando um recado pra todo mundo. Se tu acredita numa coisa e tu quer ter uma vida com outra pessoa que acredita numa outra coisa, não vai dar certo. Por exemplo, se tu vai querer ter uma família, como é que tu vai criar teus filhos? O pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Mas tá em comunhão. Se, sei lá, um segue... É que família é uma unidade. Eu não vou dar exemplo, né? Porque eu não sei dar exemplo, mas... Mas tipo, família é uma unidade. É uma unidade, exatamente. Então... Tem que ter uma unidade ali, então não adianta. E... Não é por nada que talvez hoje muitos relacionamentos acabam, né? Esse pode ser um dos casos, né? Claro que tem muitos outros casos, mas esse pode ser uma divergência de algo que poderia ter sido resolvido no início ainda, né? Não que tu tenha que obrigar a pessoa, mas assim, tu quer namorar alguém? Antes, apresenta Jesus pra ela, né? Pra essa pessoa. Depois tu pensa na mulher. E aí tu vai ver que talvez... Depois de um tempo, tu não vai nem... É, meio longo antes de namorar. Depois de um tempo, talvez você vai ver que tu nem vai mais querer namorar com ela. Talvez o teu propósito ali, o teu sentimento tinha no início, sei lá, era só uma paixãozinha, era pra apresentar Cristo pra aquela pessoa mesmo. Talvez depois ela Deus queria que ela ficasse com outra pessoa e tu com uma outra pessoa. Né? Talvez diferente. Então, é uma música que marcou bastante minha vida, assim. E até hoje, assim, é uma música que eu gosto de usar bastante quando fala desse tipo de assunto, assim, relacionamento. Sim. Eu ultimamente, a Mirella andou falando esses dias que acho que o Duda até não tava presente, né? Eu nunca sou convidado. Não, era no grupo. É que de que adianta, né, a gente louvar a Deus, né, a gente cantar músicas pra ele se não tocar dentro de nós, né, se a gente não se entregar, se a gente não sentir a música. E eu, de um tempo pra cá, a última música assim que me tocou, que me sentiu bastante, foi uma música que eu escutei no grupo. Tava o Michel tocando, né, junto com o pessoal, que é a música que chama Me Derramar. Oh, essa música é muito boa, né? Essa eu lembro, ficou uma semana postando no Facebook. Uma semana postando a música e até hoje eu ainda escuto ela também. Ainda posta, meu Deus. Preciso de ti, na hora ali ela falou bem o que eu tava sentindo, né? Porque todos nós somos pecadores, né? E essa música ela diz, né? Eis-me aqui outra vez diante de ti, né? Abro meu coração e... Tu escutas. Meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, né? Depois vem o refrão. Então, essa música ela... Bah, quando eu escutei ela, chegou a cair lágrima do olho, assim. Capaz, vai cair da boca, rapaz. É do olho que cai. Cara, assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Todo mundo chora, meu. Tá louco, cara. Só eu que não chorei aqui dos olhos. Não, assim. Dá bola, assim. Não te preocupa quando tu acontece. Nunca chorou, não mente, Michel. Não, mas nem cortando cebola. Júlio, isso foi uma mentira que fica entre parênteses. Júlio, não te dá bola. Não dá bola pra isso, porque. Cara, se toca no teu coração e te dá a emoção, meu, tu tem que chorar, tem que liberar mesmo. É, então. Eu vou ser sincero. O último louvor que teve lá, na Aliança, lá não foi esse aqui que foi nós que tocamos, mas no anterior, que foi o grupo do Michel que tocou. cara, não sei se alguém percebeu, mas teve lá, quando tocou, quando os caras quebrantado, cara, eu já comecei assim o louvor assim numa... Na choradeira. Numa, assim, uma sintonia. Uma sintonia, uma espiritualidade. E quando começamos a tocar, quebrantado, assim, cara, eu tava, sabe, tipo assim, eu tava na unção, né? Que nem o pessoal diz, na né? Glória. Linguagem de evangélica, eu tava na unção, assim, cara, tipo... Cara, mas desandou assim, sabe? Só que não sei se perceberam que eu tava de olho fechado, né? Não abriu. Tava de olhos, de óculos escuros. É, daí depois, mas nem sequei as lágrimas. Tipo, vá, fica assim, eu tô aqui pra louvar a Deus, não, porque pra ver o que os outros pensam. E eu venho reparando ultimamente que isso tá meio frio em mim, né? Porque depois daquela música eu escutei outras e outras, mas nenhuma me tocou quanto aquela. Não sei o porquê, mas depois disso nenhuma música me tocou mais. E o dia que a Mirella me falou isso, eu parei pra pensar assim, vai, então tem alguma coisa errada, né? Porque eu tô escutando e as músicas não tá indo tão fundo, assim, não tá mais tendo aquela coisa, então tem que parar e pensar. Mas é um sentimento muito mas bom. Mas isso, deixa eu te fazer uma pergunta, isso é ali na igreja, assim, no grupo, ou quando tu escuta qualquer MP3 em qualquer lugar? Não, se eu escutar a música em qualquer lugar. Em qualquer lugar, tipo, ah, do nada, assim, às vezes eu tô no YouTube vendo as músicas e eu escuto uma música, assim, ah, daí eu paro e falo, ah... Não, mas agora, nem no YouTube agora te emociona. Não. Não, porque até agora, não sei se é porque eu ainda não achei uma outra música que supri, ou se eu... É que tu tem que meditar na letra, é que a gente pode falar tocar, também, né, cara? Então. Tu vai pegar aqui, por exemplo, que nem Quebrantado. Quebrantado é uma letra que toca, meu, tá louco? Fala do sacrifício de Jesus. Entrega, né, também, né? Que é a música que tocou, cara, no acampamento aí, que foi onde eu também chorei bastante. Não, e entrega tu cantar essa música, tipo, sair dos teus lábios. Isso, cara, tu tem e que ter uma atenção pra cantar isso aí, né? Sim. Porque, ó, te dou meu coração, tu sabe o que tu tá falando, né, cara? Vai, isso aí é... Mas é legal também falar, assim, pras pessoas que participam, que fazem música, então, de certa forma, assim, num ambiente mais... A igreja, alguma coisa assim, né? O que... Louva a Deus. Porque muitas vezes a gente fica envolvido com um programa, envolvido com alguma atividade, com algum ministério, ou, no caso, nesse caso, o louvor, que tu perde essa sensibilidade que o Júlio Ver tava falando. É, pode acontecer. Tu faz as coisas pelo programa, tu faz as coisas e tu esquece que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, tu faz, né? Porque é tua função, né? É, tu faz porque tu é um robozinho, né? Então, bah, eu vi uma frase essa semana que me colocou no meu lugar, assim. Foi quinta-feira, no estudo que a gente foi lá pra Caxias. Que nós somos grandes operários no reino de Deus. Mas não somos uns grandes, assim, cidadãos. A gente não é cidadão, a gente é só operário. Então eu sou um bom trabalhador pra Deus, mas eu não sou um bom cidadão. Então se tu não tá se emocionando com a música, com o louvor, nada, nenhum louvor mais tem te tocado, então tem algum probleminha por ali, né? Deus habita no meio dos louvores. E ele, eu tenho certeza que, como a gente tá falando no último podcast, né? Eternamente a gente vai ficar fazendo isso, né? Eternamente a gente vai estar louvando a Deus. E tu sabe, Michel, que nem o Otto falou isso aí, isso é um dos motivos que eu não toco mais bateria no grupo hoje. É. É, tu não ó, consegue o pessoal, fazer duas é coisas ao mesmo hein? Tempo. Não, mas é realmente é exclusivo aí pro pessoal saber porque que é de drama e não toca mais bateria. Mas é porque eu não consigo louvar a Deus. Mas tocando tinha bateria. Mim, eu sabia. Não, tu sabia, mas o pessoal não. Eu nunca conto. Eu guardo muito bem segredos. Até porque a última vez que ele tocou, ele se perdeu. Queimando, né? Mas é, cara, quando tu faz, assim, ó, o prazer da música, o prazer do louvor, o prazer de tu poder fazer isso, né? É, bah, eu gosto muito de fazer isso, eu não faço pra ninguém, né? A gente louva a Deus e tal, e a música é direto pra Deus. Mas quando tu vê que nem alguém falando, que nem o Duda falou, bah, cheguei perto de Deus. Muitas vezes a gente faz o louvor e tal, e vai no banheiro, tu encontra um, dois caras lá que estão lá chorando. Um cara lá que, bah, e aí, o que aconteceu? Tu pergunta, bah, mas hoje o louvor me tocou, né? Aí tem aquela oportunidade de ver, de orar junto e tal. Você acaba o louvor, tu vai direto pro banheiro. É, né? Vou pro banheiro pra, claro, né, cara? Então, assim, é por isso, né? Bah, Deus se agrada muito com a música, então a gente tem que estar muito atento também àquilo que a gente tá ouvindo. Isso é uma ferramenta tão, tão preciosa que Deus criou, é uma arte, assim, cara, que atinge... os lugares que nenhuma outra arte pode atingir, coisas nenhuma pode atingir assim, o nosso coração e tão longe como a música quebra barreiras, né? Não tem fronteira. Isso foi realmente Deus que criou. A gente não pode perder essa ferramenta tão útil que Deus nos deu e nosso ouvido ouvindo cada besteira que com certeza não agrada nem a minha mãe, até a última nem vez Deus, que essa música me tocou, né? A primeira vez perdi emprego. Eu tava até lá cuidando, né, da mesa de som. Eu larguei a mesa lá e fechei o olho, cantei o louvor lá. E deu no que deu. Comecei a chorar lá atrás, lá. Não, eu acho botega. Que é importante esse negócio aí da música, assim, pra gente começar a se perguntar, É, claro, a música é uma ferramenta super importante. Tem exemplo disso na Bíblia, por exemplo, quando Saul estava atormentado, foi lá Davi tocar harpa pra ele, ele se tranquilizou. Ou seja, é um instrumento muito forte. Aí, assim, aí tem muita gente com aquela polêmica, né? Mas pode escutar tudo que é tipo de música, pode ou não. Que às vezes o pessoal diz assim, que tem aqueles radicais, né? Que dizem, ah, mas só posso escutar música cristã, eu não posso... Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, isso é importante, é bom comentar, né? Uhum. Mas assim, a gente não precisa só escutar música cristã. Eu escuto Megadeth até hoje. Com certeza, acho que a gente tem que ter uma medida, eu né? Eu escuto Zeca Pagodinho. Poxa, vai chegar um tempo que eu tô escutando, sei lá, o Júlio Burendes tá escutando mais Zeca Pagodinho do que Hilson, é porque ele tem algum problema. Eu assim, falei que não estava se tocando. Tanto com relação a Deus, com relação aos ouvidos, assim, mas assim, eu acho que é bom a gente calcular, assim, direitinho o que tá escutando, melhorar, sempre procurar... Ver assim, ah, tô escutando muita música, vou dar uma maneirada. Isso eu acho bem importante, né? Mas esse radicalismo é legalismo e acho que não cola, né? Eu acho que a parte importante disso tipo, é o teu filtro, né? Tu tem que filtrar aquilo que é bom pra ti, seja em qualquer área da tua vida. E a música é uma área bem importante. Então tu tem que filtrar aquilo que é bom e aquilo que não é bom pra ti. Não, tipo, não tô querendo dizer que tu tem que ouvir só música cristã e fechar tua cabeça nisso e esquecer. Não, tem tanta coisa bonita lá fora, tipo, Deus criou a música e não disse que deveria ser só música cristã, né? Uhum. Senão a gente não poderia escutar nem música instrumental, pelo amor de Deus. Pega uma sinfonia do Mozart, que é coisa magnífica. E tu vai escutar, tem tanta coisa, tem... Bah, então a parte fundamental disso é o filtro, pra te saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, o que agrada teu ouvido, o que não agrada teu ouvido, o que vai acrescentar na tua vida e o que não vai acrescentar na tua vida. Como em qualquer área, a música é uma área assim, né? E eu confesso que era um ponto fraco pra mim, agora não sei se é um ponto fraco, não sei, acho que já meio que superei isso, de ouvir também muita porcaria, né? Então tem muita porcaria, não digo de estilo, mas digo do que é e da mensagem. E querendo ou não, a gente se influencia por aquilo que a gente ouve. Muito, né? A música, antes de tudo, é um estilo de vida. Por exemplo, o nosso Duda, ele era um cara do metal. Ele só escutava ainda metal, sou, né? É, ainda é do metal, é o estilo de vida e tal. Que tu usa preto, cabelão. Então a música é um estilo de vida. E a gente tem que estar ligadão, tipo... se isso é mesmo, tá acrescentando alguma coisa pra ti ou não, você não para, porque se for só pra te dar risada, bah, meu amigo, tem tanta coisa melhor pra rir do que ficar escutando o Michel Teló, ai se eu te pego. Eu que vou sair daqui, vou pegar todo mundo. Sim, né? Eu quero tchau. Na minha humilde residência. Não, cara, eu ainda não escutei essa música, não canta pra mim. Não, eu não escuto as coisas porque... Por que eu vou procurar se elas chegam até mim? De alguma forma vai chegar até mim essa coisa. Não, vamos ser sincero, Michel. Nós passamos, digamos, o Réveillon não, mas nós passamos o final do ano... Na praia. Juntos lá na praia, lá. Bronzeando nosso corpinho. Cara, que cheiro, meu amigo. Muito ressaltado. Os caras com aqueles carros lá, com som alto, e era só o Michel Teló e tchê, e... Não tinha o tchutchá, não existia. Não, ainda não. É. Mas, cara, era todo dia essas músicas, sempre as mesmas. Cara, se bota lá, tipo, sei lá, tem gente que gosta de dance, né? É só... Sabe, não tem letra nenhuma, mas é isso aí. Tipo, não vejo problema. O cara gosta, né, do tuntos, beleza. Mas aí tu, tá, é uma música de 60 minutos, sempre a mesma coisa. Mas depois troca, bota outra, assim, né, sei lá. Mas ali agora o cara era todo dia, era, tipo, parece que não enjoava do tchê, e o te pego ali, né. Cara, aí escutava uma, escutava outra, depois passava pra aquela de antes, de novo. É tipo... o equilíbrio. Tu também, o cara que toca um instrumento também, tu não é proibido de só ter que tocar música cristã. Não é isso, é uma ferramenta, só que é uma ferramenta muito preciosa. Tu tem que ver aonde tu tá usando, como tu tá usando isso, né? Mas, cara, é o filtro, né? Tu tem que saber direitinho, é uma arte. E eu acredito muito que o mundo precisa de muitos músicos que não sejam, que não toquem só música cristã, como precisa de advogados, né, Mirella? Que sejam cristãos, de médicos que sejam cristãos, de jogador de futebol que seja cristão, de cara, de mecânico, de qualquer coisa. Todo mundo, o mundo precisa de gente, de pessoas que seguem a Cristo em várias áreas, e a música também. Então eu defendo que, cara, tu não precisa ficar com a cabeça tão fechada assim. Pede pra Deus abrir a tua cabeça, né? E também, mas agora abre a cabeça, mas com um filtro, sabe? Bota um filtro ali dentro pra ti. Não, não tô falando de estilo, mas tô falando do que tu tá ouvindo, do que tu tá tocando, né? Porque isso aí influencia, isso aí mexe. Acho que musicalizando a harmonia é a chave, né? tem que ter tudo uma harmonia, assim. É, uma harmonia. Tanto na música como na vida, né? É isso aí. E pra, você sabe o que é harmonia? A harmonia do samba, né? Não, a harmonia é, sei lá, não é, a harmonia é a junção, é combinação de vários sons, né? De várias notas. E tem um som agradável quando tem várias notas juntas, assim. É isso aí. Isso aí. Não, mas é, então... Tá, beleza. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu? Tá legal. Então, beleza, acho que tô depois... Tô pensando em tocar cavaquinho. Pania. Meu sonho sempre foi banjo. Então, beleza, acho que depois dessa finalização aí do Michel, com bastante sabedoria, como sempre, né? Quando eu tenho o Diogo, sou eu que finalizo. O último podcast também foi tu, né, que finalizou. É, sempre assim. Aí tinha o Diogo também. Ah, verdade, bom. Vamos dizer que foi a Mirella que finalizou, tu só deu o adendo, assim. Ah, a adição, né, vamos dizer assim. Ah, então os créditos vai a Mirella aí. Vamos tu adicionou, tu adicionou com um pouco, um plus, né? Um plus, um extra. Né? Vamos dizer assim, só pra que... Tá bom, só o Michel, bom. Né? O pessoal vai pensar, ô, sempre o Michel. Ó. Tá louco, Michel, só porque a garagem é minha. É, só porque o Michel, ele tem o mesmo nome do Teló, né? É, esse cara tem não... alguma coisa contra detalhe ele. Detalhe que ele pode ser processado pelo Michel Teló depois da vinculação desse podcast. E todos nós pela Sandy e Júnior. É. É. Tá. Não, mas tudo bem, mas... Alguém que tiver algum problema contra mim, me escreva um e-mail. Mas então, tranquilo, acho que foi bem interessante. E a perguntinha do dia... Mirella, já que você está sempre... Finalizando? Né, finalizando, né? Então, como... Né, hoje eu não tenho aqui o João para dizer a pergunta do nosso podcast, né? Então, Mirella, vou deixar contigo. Qual que é a pergunta do podcast de hoje? Então tá. Pessoal, conte-nos sobre alguma música que marcou alguma fase da sua vida... Né? Diga a música e o porquê, obviamente a gente quer saber, né? Coloca o link lá do YouTube, né? Coloca o link. Isso, ó. Pode ser qualquer música, pode ser até a música do Balão Mágico, cara. Ó, beleza. Opa, eu escutei uma outro dia que eu duvidei que você fosse dele. Não lembro quando eu falei. Ah, quem não lembra do Ursinho Pimpão? Ah, esse aí, ó. Vem meu ursinho. Não, que isso. Daqui a pouco vai pra Chiquititas. É, ela faz Pimpão. A gente acaba essa com o tchutchucan. Cara, eu escutei Xuxa só para baixinho, tipo, até o 4, acho, que eu cuidava da minha irmã e ela gostava, ficava lá. Eu conheço de cor as músicas, assim, né? Essa aí do Chuchicano é mais legal. Como é que é? O dos patinhos lá do... 5 patinhos. Não, mas essa aí é chata, cara, porque repete. Sou muito patinho. Então tá, beleza, pessoal. Diga-nos pra nós, comentem lá no nosso... Na nossa página do Facebook lá, comente para que nós possamos olhar sobre essa perguntinha, né? Que é quase uma afirmação, mas é uma perguntinha que a Mirella deixou para nós. Conte-nos sobre alguma música que marcou alguma fase da sua vida e conte-nos por quê, né? E daí a gente vai saber mais para ficar um pouquinho mais, né? Né? Isso aí. Isso aí, tá ligado? Sim, isso aí. Então, tá beleza. Tal, é isso. Tal, isso aí, beleza. Tá ligado. Fica ligado. No Fala, Tu Falas, Nós Falamos de hoje, temos aqui a indicação de um filme, Michel. Hoje o João não tá aqui. Sou eu de novo, mais uma vez, pra vocês enjoarem da minha voz. É que nem diz aquela música, ô João, ladrão de donzelas, mas não vou falar porque a Aline vai ficar brava. Que isso? A Aline vai ficar brava, apesar que podemos dizer, claro, que o João é ladrão de donzela. Mas a deu única uma só, claro, isso a Aline, aí. Sua donzela. Que tem nome, inclusive. Isso aí, bem. Muito bom, Michel. Então temos aqui um filme pra indicar hoje, que é O Poder da Graça, um filme muito de 2010. Bom. Isso, sim, muito diga-nos, legal esse filme. Michel, a sinopse do filme, ou mais ou menos o que tu conhece do eu filme. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme duas vezes. Opa, bem pegado. Teve uma que foi muito especial, que foi a primeira vez. E até me lembro, uma vez eu vi esse vídeo, um pedacinho do início desse filme, que ele fala sobre a família, sobre coisas muito importantes, assim, que... Bah, preciso copiar isso aqui. Copiei, coloquei até no status do Facebook. Sabe essa coisa que tu coloca o pessoal ficar curtindo? Então esse filme é muito legal, é... Michel, tu colocou aspas quando tu botou no status. Eu botei, eu acho que botei o... Dava a indicação do filme. Ah, bom, tá. Deve estar. Se não tiver, pessoal, olha lá e pode me criticar. Não precisa curtir. Tá, isso beleza, faz um Edson. Tempo já. Mas o filme é muito legal e ele fala de um assunto bem, bem forte, que é a raiva. Então é um pai de família que vive angustiado, que vive com a raiva dentro dele. e ele precisa ir a uma certa altura do campeonato, no trabalho dele, ele é policial, e ele começa a trabalhar junto com outro companheiro que é cristão, e através desse companheiro ele consegue ver algumas lições da Bíblia e ver atitudes que ele precisa mudar. Ele conhece a Cristo pra poder ter a família dele de volta, porque toda essa raiva que ele tinha, né? começou a perder o lar e por aí vai. Então é muito legal, é um filme bem tocante, sempre te assistir com a tua família, com os teus amigos. É um filme que tu vai aprender muito. O legal também do filme é que ele demonstra também diferenças raciais, né? Que o policial cristão, ele é negro, né? Só que, e o outro, ele tem um meio... É um e o racista, outro é branco, né? o cara errado da história é o branco. É, né? O branco, ele é um pouco racista, né? Isso. Parece, né? Não gosta e tem que ser parceiro daquele, claro, cara, né? São várias coisas, é família, é preconceito. É, mexe com muitos aspectos. Mexe com ministérios de igreja, é bem, bem bacana o filme. É muito bom mesmo, mexe com bastante coisa e é bastante tocante também, principalmente o desenrolar da história. E o final também, claro, que o filme em inglês chama-se The Grace Card, você vai entender o porquê. Opa. Desse nome, né? Poder da Graça, né? Então tá, pessoal, fiquem e assistam esse filme, né? Retire na locadora mais próxima de você, de 2010, pelo que eu peguei. Tem lugares que dizem 2011, cara, não tenho certeza agora. Ah, tem que dar uma pesquisada, não é antigo não, no máximo. É, sei lá, eu... Se é que nem aqui em Bento, as coisas chegam um pouquinho depois, né? Não, aqui é lançamento, super lançamento, é, né? Quando o filme é de 2007. Nossa, a gente tá falando que vai estrear. Não, tipo, outro dia tava em super lançamento Era do Gelo, esse filme, legal. Opa. Pra falar, né? Eu, no Lagoa Azul também tava esse tempo, no estreia também. Tava. Sim, sim, Lagoa Azul é um filme muito legal. O 2, né, tava. É, o 2, isso. É, esse aí. Mas é... Bom, mas esse não é indicação. Não esse é não indicação. Quero que vocês assistam esses filmes. É, Poder da Graça, The Grace Card. É isso que é o interesse. Você pode assistir esse filme, muito legal, muito interessante. E é muito bom. Então é isso daí, pessoal. E hoje não vamos ter as perguntinhas lá do último podcast, porque não teve tempo para responder. Nós estamos gravando esse podcast no mesmo dia que gravamos o anterior. O anterior, pra vocês verem, eu posso estar em qualquer outro lugar do mundo e vocês estão me ouvindo aqui agora. Pois posso é, estar... nós estamos falando do passado. É, claro, estamos falando do passado e foi pro futuro. Então, que negócio. Um futuro muito longe. Meio complicado esse negócio. E o pessoal que não está entendendo nada pode escutar o último podcast, o episódio número 5, que lá tem a explicação do que aconteceu e o porquê que nós estamos fazendo dois podcasts de uma vez só e porque, claro, nós também estamos lançando esse podcast depois. Claro. Então, né, pra ficar tudo tranquilo e sereno. Então, Michel, só pro pessoal saber como contatar a gente, dar um feedback, porque o feedback de vocês é muito importante para nós. Então, isso diz aí pra eles, pro pessoal, e qual que é o nosso Twitter? O nosso Twitter é o arroba tal, né? PADDCAST. PADDCAST. PADDCAST. Pelo amor de Deus. E lá no Twitter, se você não sabe o link do nosso grupo no Facebook, tem lá no Twitter lá esse link, né? E sabe lá, quiçá sabe se até esse dia teremos um website. Opa, quem sabe se agora quando estamos falando já estamos no site. Já estamos com algum site. Quem sabe, né? Ninguém sabe. O futuro não pertence a nós. Então, se o pessoal quiser fazer também alguma crítica, um feedback ou elogiar, qualquer coisa, quiser falar com a gente, quiser, sei lá, trocar um papo, uma ideia, se estiver sozinho, qual que é o nosso e-mail? Nosso e-mail é o padd@abbg.org.br. Anota ali, escreve tudo direitinho, escreve pra nós. Isso aí, muito bom, porque a gente gosta de receber. A gente fala isso agora, né? Depois se o pessoal começa a remandar mesmo, daí vai ter demais. Ah, não, mas escreve aquilo que é pertinente, né? É, claro, não, manda aí. Mas só mandar, pode mandar um oizinho pra mim. Se tiver dica também, você podia falar tal coisa, legal, interessante, pode falar. Isso é muito legal. É, sabe que eu lembrei agora falando assim? Assistia a Shoptime. Shoptime? É, eu sou fã do cara Bottini. O seu de qualidade do Bottini. O Bottini, daí ele falava assim: ô, seu Bottini, o que acontece se eu pegar esse carinho aqui e não tiver bateria? Você pode carregar. E aí tem o selo, como é que é? Dedão qualidade do Bottini. Mas que... fazendo que propaganda até pro Shoptime de graça. Ô, jabá. Mas é isso aí, pessoal. Então, tenha uma boa semana. E se for o final de semana que vocês estiverem vendo isso, tenha um bom final de semana. Bom, então, final de semana. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Pelo amor de Deus!